Que a graça e a paz e o amor de Deus seja sobre a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que nos ouvem a partir desse momento. Já faz algum tempo que não ministro neste canal, neste WhatsApp, esse canal do WhatsApp, situações que não vem ao caso falar, mas é uma alegria voltar a ministrar a palavra do Senhor para você, meu irmão e minha irmã. Para quem talvez ainda não me conheça e entrou no canal, a ouvir o canal, começou a ouvir o canal depois que eu parei, eu sou a pastora Margarete. E eu vou ministrar para vocês o livro de 1 Pedro. O livro de 1 Pedro é um livro maravilhoso, como todos os outros livros da Bíblia. Na verdade, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Ela é boa, perfeita, ela é santa e ela gera em nós fé e a fé gera a salvação. Eu quero... Não vou ficar com muitas delongas, porque o capítulo, eu vou ler todo o capítulo com você. O capítulo é um pouco longo, mas depois vou só destacar alguns pontos que eu quero compartilhar com você, dar mais ênfase, porque o capítulo é realmente longo. Eu gostaria, quem me conhece sabe, eu gosto de ir ministrando e falando de capítulo, de versículo a versículo. Se me deixar, eu fico aqui mais de uma hora, mas não dá. Meus irmãos não têm tempo disponível para ficar ouvindo durante tanto tempo. Então diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo ponto, Galícia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardando pelo poder de Deus, através da fé para a salvação, que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sobre opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser com louvor e honra e glória à aparição de Jesus Cristo, no qual, não havendo visto a mais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós, buscando o tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava quando testemunhava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviados do céu, e estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldeis às concupiscências anteriores de vossa ignomínia. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem. Andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Portanto, vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou a vossa vã maneira de viver, o qual recebestes o dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, conhecido de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos para vós. E por ele credes que Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, visto que vos tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos, vede que ameis uns aos outros fervorosamente e com coração puro, tendo nascido novamente de semente corruptível, mas da incorruptível. Desculpa. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível. Primeiro nascemos de semente corruptível, mas agora não nascemos mais de semente corruptível. Como diz o texto, não nascendo de semente corruptível, mas pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Amém. Esse é o texto que tínhamos para compartilhar com você. E agora eu quero fazer alguns destaques deste texto e depois orar com você. Então, queridos, nós vemos aqui no primeiro... Na primeira perícope desse texto, Pedro, né, escrevendo a um grupo de pessoas específicas que está estrangeiros, dispersos, que tinham sido dispersos por todo o ponto, pela Galácia, Capadócia, por toda a Ásia, eles tinham sido dispersos. Né, os judeus tinham sido dispersos, tinham ido embora, por causa das perseguições que sofriam. Então ele escreve e fala para eles, olha, eleito segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que coisa linda. Então, a graça de Deus, a graça do Senhor, precisa ser multiplicada em nós, tanto a graça quanto a paz do Senhor. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida neste instante, nesta noite, neste momento que você está ouvindo essa palavra, que você receba do Senhor graça e paz sobre a sua vida. Porque bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com ele, ganhando uma nova vida. Agora, não uma vida mais passageira, uma vida cotidiana passageira, mas uma vida eterna, uma vida que está guardada para nós nos céus. A salvação que nós recebemos do Senhor quando ele ressuscitou dos mortos está agora, como o texto diz, nós não vemos plenamente. A gente não consegue ver. Nós vemos pela fé, através da fé. Por isso a nossa fé é provada. E é necessário que a nossa fé seja provada. O texto vai dizer, olha, porque não fostes com ouro ou prata, coisas corruptíveis, que fostes provados, mas pela fé. A nossa fé precisa ser provada. Então, às vezes, quando estamos passando por momento de dificuldades, momento de perseguição, momentos de lamento, quantas vezes temos momento de lamentos, nós sofremos perseguições, e não é um ou outro que estão, não. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida recebe também perseguição, recebe também provação. Por que, pastora, isso acontece? Pois eu aceito Jesus, não era para as coisas melhorarem? Sim, é para melhorar que essas coisas acontecem conosco. Porque na medida que a nossa fé é provada, na medida que a nossa fé é provada, nós nos fortalecemos mais em Cristo. E quanto mais fortes estivermos em Cristo, mais próximos dele estaremos e mais próximos do Senhor, Deus Todo-Poderoso estaremos, mais cheios do Espírito Santo seremos e nós daremos um testemunho maior, melhor, um testemunho agradável a Deus, que é para isso que estamos aqui. Então, não tema quando fores provados. Não temas. Hebreus fala isso para nós, não temas quando fores provados. Todo aquele que é recebido como filho é provado. Se os pais, no capítulo 12 de Hebreus, se os pais corrigem os filhos naturais, quanto mais Deus não corrigiria os seus filhos espirituais? Deus nos corrige. Ele nos corrige para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa santificação, para que nós não sejamos pegos de surpresa no dia do Senhor. Então, por isso nós somos provados, para nos fortalecermos, para nós sermos santificados, porque, como o texto diz, sede santos, como santo é o vosso Pai. Então, nós precisamos, e é através da provação mesmo, queridos, que nós somos santificados. E nós precisamos ser santificados, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, diz a palavra do Senhor, que acabamos de ler. Então, sem santificação ninguém verá o Senhor. E como nós somos santificados? Pelas provações que passamos, pelas tentações que sofremos. Você acha que Jesus não passou por provação? Claro que passou. Ele mesmo disse: olha, eu não preciso que ninguém me fale sobre o homem, eu o conheço muito bem. Ou seja, eu sei das fragilidades dos homens. Eu mesmo sou homem. Porque ele era homem e ele era Deus. Ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, a natureza humana era a nossa natureza, a mesma natureza nossa. E, né, e com essa natureza ele foi provado. E ele foi provado, não de qualquer forma, como nós somos. Ele foi provado até a morte, e morte de cruz. Mas ele não ficou na cruz. Ele não ficou ali na cruz morto. Não. Ele foi enterrado e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ele levantou dos mortos, trazendo vida e vida com abundância para todos aqueles que nele criam e agora para todos que neles creem. Muitas pessoas foram. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, muitos túmulos de pessoas que tinham sido, que tinham já morrido há muito tempo, também ressuscitaram e foram vistas andando pelas ruas de Jerusalém. As pessoas que eram salvas, porque a palavra de Deus diz que os salvos ressuscitarão primeiro, depois os outros. Então, muitos ressuscitaram com Jesus. E muitas pessoas o viram ressurreto. Desta vez o Pôncio Pilatos perguntou: mas quantas pessoas são essas que viram, que dizem ter visto Jesus? Ele falou: cerca de 500 pessoas viram ele no campo. Então muitas pessoas o viram. Então verdadeiramente, Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou para dar a você uma nova vida. Uma vida, não mais uma vida corruptível, mas uma vida incorruptível. E Jesus, aqui segundo o texto, que, ah, como eu acho lindo esse texto. Às vezes a gente pensa, né, quando pensamos, quando lemos o texto lá de Gênesis, da criação, quando vemos o Senhor criando todas as coisas e criando o ser humano, e depois o ser humano caindo em pecado, e Deus vindo ao jardim no virar da tarde, como ele fazia diariamente. Olha que coisa linda! Todos os dias, ao virar da tarde, ou seja, no início do dia, porque para os judeus o dia começa no início da noite. Então, quando estava começando o dia para eles, ele vinha ao jardim e chamava: Adão, Eva, onde vocês estão? Estou aqui, vim conversar, vim bater um papo com vocês. E ele fez isso, não sabemos por quanto tempo. Mas teve um dia que ele chegou, ele chamou pelo Adão, chamou pela Eva, e eles não responderam. Aí Deus virou para eles e falou: vocês pecaram, né? Aí eles apareceram. É. Aí confessa lá o pecado, um joga para o outro, um joga para cá, outro joga para lá. E aí parece, então, de repente, parece que Deus foi pego de surpresa naquele pecado do ser humano. Parece que Deus agora teve que, como ele teve que fazer roupas para eles, e ele matou um animal para fazer roupas para os dois. Então, ali foi o primeiro sacrifício. né, de animais que nós vemos na Bíblia. Então parece que assim Deus teve que dar um jeito na parada, dar um jeito na situação. Não, não, não, não, não. O texto aqui de Pedro vai nos dizer que antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, antes, quando tudo era treva, quando nada havia, o Cordeiro Santo de Deus foi imolado por nós. Olha que coisa maravilhosa! Deus sabia da possibilidade do ser humano pecar. Mas ele apostou também na possibilidade dele não pecar. Mas ele disse assim: olha, mas se eles pecarem, eu dei uma lei. Tem uma lei. Se pecar, vai morrer. Todo aquele que pecar vai morrer. Então eles vão morrer. E eu não quero isso. Porque eu os amo, eu os fiz a minha imagem e semelhança. Então, talvez numa reunião no Celeste, por vir, Pai, Filho e Espírito Santo. O que fazemos? Como vamos fazer? Nós não podemos criar o mundo, criar o ser humano, fazer todas essas coisas antes de. Não podemos deixar nenhuma janelinha aberta, nada aberto, nenhum pontinho aberto para que Satanás, que já tinha sido expulso do céu, pudesse intentar contra a criação de Deus, como intentou. Então aí eu imagino Jesus dizendo: olha, Pai. Eu aceito me tornar homem. Eu aceito me tornar um cordeiro e morrer, dar a minha vida por eles, para que eles, depois de pecar, não morram, não permaneçam mortos, mas possam ter uma nova oportunidade de vida. E assim se fez. O texto diz: olha, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro Santo foi imolado. O Cordeiro Santo que foi imolado é o mesmo Cordeiro Santo que João viu lá no céu, no livro de Apocalipse, quando ele diz assim: eis que vejo um Cordeiro. E ele tem a aparência de que está morto, mas ele está vivo. Aleluia, glória a Deus! Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele voltará para nos buscar. E está chegando o dia, meu irmão, não falta muito. Olha para as coisas que estão acontecendo no mundo. Nos dias dos apóstolos. Leia o texto lá da igreja de Tessalônica. Você vai ver a igreja de Tessalônica já vendo cumprir todas as coisas a respeito, sobre a vinda do Senhor e achando que o Senhor já estava voltando. Agora, quantos anos passaram? E olha as coisas que estão acontecendo neste mundo. Jesus está à porta. Lembra do texto que Jesus disse, a parábola das noivas, as 10 virgens? São 10 virgens. Ou seja, são 10 cristãos, são 10 pessoas que se chamam pelo nome do Senhor. Mas desses 10 cristãos que se chamam pelo nome do Senhor, só 5 tiveram a sua fé apurada e fortalecida através das provações que tiveram. E através das provações que tiveram, não abandonaram a fé em Cristo Jesus, permaneceram firmes em Cristo Jesus. E como o noivo saiu e disse: aguardem, porque eu volto. E foi isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei para buscá-los. Para onde eu estiver, vocês também estejais comigo. Isso é palavra dele. E ele vai voltar, eu tenho certeza que ele está voltando. E ele está voltando para buscar os seus. Mas as 10 virgens, a palavra de Deus nos diz que, como o noivo estava demorando, elas dormiram. Elas dormiram. E aqui no texto de Pedro, nós vamos ler mais na frente, que ele fala assim: olha, vai chegar dias que as pessoas vão dizer: ah, Jesus não vai voltar, não. Porque desde que eu era criança, eu ouço falar sobre isso e até hoje ele não veio. Foi o que aconteceu com as 5 virgens. As outras 5 adormeceram? Sim, adormeceram. Cansaram e adormeceram, como nós adormecemos toda noite. Mas elas tinham as suas lamparinas. As lamparinas apagaram durante a noite, das 10. Só que 5 tinha azeite de reserva para colocar na lamparina, porque à meia-noite ouviu-se uma voz: o noivo está chegando. As 5 noivas que tinham óleo prontamente botaram óleo nas suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. E as outras pediam: dê-nos um pouco do seu azeite. Eu falei: não podemos, porque se nós dermos o nosso para você, vai voltar para vocês e vai voltar para nós também. Vá até alguém que vende e compre. E elas foram e compraram. Mas quando voltaram, a porta já estava fechada. E elas bateram: deixa-nos entrar. E foi respondido: a porta já foi fechada. Meu irmão, minha irmã, não deixe a porta se fechar. Não deixe. Mas, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre, porque toda erva e carne é como. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor do campo. Hoje foi um negócio legal, aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui num lugar aqui na cidade, e aí tinha uma garota me atendendo, uma jovem muito simpática, filha de uma pessoa que eu evangelizei quando criança, e hoje é o pastor da maior igreja aqui da cidade. Mas eu não a conhecia. Aí, a hora que eu falei quem eu era, nossa, meu pai fala de você, tal, tal, tal. E foi muito maravilhosa aquela conversa. E a gente já tinha visto, né, a diferença da menina, a educação, a gentileza, tudo. E ela, então, falou isso. E aí você vê, né, a diferença daqueles que realmente andam com Deus. E não anda. Aí ela então falou comigo, me tratou: Ana, agora você, na verdade a senhora, né, já é uma pessoa idosa. Eu falei: pô, eu sou uma pessoa idosa já. Aí eu lembrei: ontem mesmo eu era uma criança, adolescente, jovem, casei, trabalhei, fiz ministério, hoje eu sou idosa. Aleluia! Porque a flor, a glória do homem é como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. A minha caiu, eu sou idosa já. Não tem formosura. Sou feia? Não, não sou. Porque eu sou obra das mãos de Deus. Eu não sou, nem você. mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Meu irmão e minha irmã, receba essa palavra. E se você não vem andando, não vem suportando as provações, tem se lamentado muito, tem sido amargo, lança fora toda essa amargura, todos os maus pensamentos, lança fora tudo, todo rancor que quer entrar no seu coração. Não seja como Esaú, que deixou com que o rancor entrasse, esse rancor foi, se tornou ódio e criou raiz de amargura. E quando ele foi procurar pelo perdão, ele não, mesmo que ele tenha procurado com choro, ele não encontrou, diz-nos a palavra do Senhor. Então, hoje é o dia de você fazer aliança com Deus novamente, se você estava distante dele. E se você não está distante do Senhor, mas está firme, firme, firme, firme, sabendo que o Cordeiro Santo, que está nos céus, que tem a aparência de que está morto, mas que está vivo e vai voltar para te buscar, permaneça firme. E você, que não está firme, torne-se firme, firme hoje. Firme as suas raízes em Cristo Jesus. Porque ele está chegando para nos buscar. Que ele não nos encontra sem óleo para a lamparina. Mas que hora que o for gritado, como na parábola, à meia-noite foi gritado, ele, o noivo, está chegando. Você pule da cama, coloque óleo na sua lamparina e vá ao encontro do noivo para gozar eternamente a vida que está preparada para você no reino de Deus, no reino do nosso Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã, se Deus quiser, vemos o capítulo 2. Um grande abraço.